Solo, Chanel 6326, livrou, boa tarde. 6326, é forte antes da Juliette. É forte antes da Juliette, 6326. Juliette, 6326. Autorizado, Juliette, portão 01, posto na 6326. Juliette, 01, posto na 6326. Cânono 3, decolou Zuno 2, controle 120, decimal, corrida. Mantém minha escuta, autorizado cruzar o eixo, decolagem da pista 17. Autorizado a cruzar o eixo, Pelicano, o controle 120, decimal 8, mantendo sua escuta. Primeiro lado, vai manter minha escuta, Pelicano no 3. Ok, mantenha sua escuta então, Pelicano. Confirmando, Pelicano no 3, só tem que curvar a direita pro corredor axé. Afirmativo, curva na direita pro corredor axé. Autorizado 2000, livre LS. Forma estabilizada, 4462. Salvador Pelicano no 3, se autorizado da presente, prossegue pro mar. A intenção é de manter sobrevoo sobre o mar a 30 milhas afastado. Sim, chama o controle então, 120.80. Ok, controle 1208, Pelicano. Salvador, 1756, gate 5, gente da Papá, solicita acionamento na posição para nós. Sente, objeto 5856, autorizado acionamento na posição, reporte para pushback, informando que a informação em curso agora é a Quebec. Grato, Quebec. Afirmo. 090. 060, então se eu faço a curva à esquerda, é faixa pelo setor norte. Afirmativo. Fazendo a curva pela esquerda, passando para o setor norte. Se autorizado, dá presente para o 090, para o mar. Bastante para o mar. Positivo, ok. Para o mar. É quantas milhas? 30 milhas. Ciente, chama para o regresso. Chama a Pelicano. Estabilizado na final, campo vista, azul 4462. Gente, azul 4462, passando duna completa final, ILS, torre 118, decimal 95, boa tarde. 295, boa tarde, 4462. Torre Salvador, azul 4462, 2 milhas do externo, já baixado travado. 4462, posto autorizado no 0, vento 100 graus, 179. Gente, azul 4462, livre pouso na 10, confirme o vento. O vento é 100 graus, 169. 100, 16, obrigado. Bom trabalho, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Acionado na posição 5, 5, 8, 5, 6, vai ser o pushback. Autorizado, pushback, olhando aqui, pessoal, chama para o táxi, o Webjet 5, 8, 5, 6. Chama lá para o táxi 5, 8, 5, 6. Whisky Kitango, Livra 150, chama Recife, frequência 125.1, boa viagem. 6314, Salvador approach, cock event, descend and maintain 2000 feet, altimeter 1010. By present position, fly direct to Duna position. Falo 09, direita no 2162. Salvador, boa tarde, azul 4462, Azul 4462, empresa táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa informa antes da Juliette, 4462. Santos 3154, boa tarde, a Sunny Vendicus. Ajustada no 0190, desce para 3 mil pés, direto para posição 2. Afirmo, Santos 3154. Salvador, OSF 5856, POV 51, autonomia 3 horas, alterna Fortaleza para o táxi. 51, 3 horas, Fortaleza, confere? Confere. Cruzar táxi em frente, via Pátio e Índia, no ponto de espera da pista no 0, torre 1 no 8, decimal 9, 5. O ajuste agora é 1-0, 1-0, OSF 5856, boa viagem. 1-0, 1-0, no ponto de espera, 1-8, decimal 9, 5, grato, confere. Azul 4462, está visual com o WebJet 1036. Estimativo, Azul 4462, após a passagem do bonde da Web, prossegue Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, passagem da Web, Azul 4462. Já presente, direto para a Serra. Cerro Índia, Eco Índia em condições visuais. Roberto Bravo. Meia-48 é o controle. Bom dia, Sunny. Boa tarde. A sua identificação desce para 4 mil pés, ajustado no 0 no 0, direto posição Duna. Vigilância radar. Rio 9648. Procedência. Firmando 320, tá. É o Nilson Salto, senhor? 320. Estimativo, tem aprovado 320. O senhor copiou 320 ou prefere uma coordenação? Podia coordenar o 320 logo, agradeço. Estimativo, um minuto e tal, vou entrar em contato com o centro. Okay. Pelicano 1-2. Roxinha M321, pronto para cópia? Pronto. Autorizado, Salvador, Brasília, via Upzulu 107, nível de voo 380. Saída Arbor, após Elefa, decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5531 e o controle de Salvador 120, decimal 8. Transponder 3 380, pessoal, para Brasília, decola da 10 com curva direita, agora elefa, peso luz 197. 5531, não responde, 1208, última meia 321. Correto, última meia 321, reporte falso para pushback acionamento. Camarada. 5856, decolado aos 26, controle 1208. Obrigado, boa tarde. 9 na posição 2, pushback e acionamento. Voo 649, autorizado, pushback, acionamento, chamber taxi. Taxi comandado no 649. Controle web 5856, boa tarde. WebJet 5856, boa tarde, saída PUC, acionamento tem uma deposição normal. Ok, transponder 5506 normal. Mike Eco Delta, Quebec correto, ajuste 1010, pronto, cópia, Manati. Exato, voo Salvador, Grupo Zulu, plataforma Manati, roda direta, Uno, mil pés, decolada 17, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé. Transponder 0125, e o controle Salvador 120.8. Ativo 02POB, pátio 4, para acionamento, táxi decolagem com a torre 118, decimal 95, ajustando 10, Mike Eco Delta, bom voo, regresso. Salvador, boa tarde, trip 5627, pátio 3, Quebec, 150, Aracaju. Estimativo, trip 5627, Quebec, informação, ajuste no 0 no 0. Tem aprovado o nível de voo 190, copia ou prefere a coordenação para 150? Copia, aguarda 150. Estimativo, um minuto para a coordenação, trip 5627. Quando pronto, a gente tá pronto pra copiar. Passa 4 para 3.000, TAN 3, zona 5 ou 4? 3154, permanece a descida para 3.000, segue tráfego Airbus 320, 12 horas, 6 milhas, 2.000 pés de altitude. Patente do tráfego, TAN 3, zona 5 ou 4? Under localized course to runway 10 Ocean 6314. Roger, crossing Duna, position cleared for the ILS approach runway 10. Kentech Tower at 118.95. And it's clear for ILS approach and contact the tower 118.95 or 6314. 3154, reduzam 70 nós. Autorizado 2000 e o ILS pista 10, chame estabilizado. Já está reduzindo, autorizado o procedimento, vai chamar estabilizado. Outra 3154. Autorizado Salvador Aracaju, nível de voo 150, saída é Pucan Jamo, após Jamo direto. Decola da pista 10, primeira curva esquerda. Transponder 5545 e o controle Salvador 120.8. Autorizado 150 para Aracaju, Pucan Jamo após DCT, curva esquerda após pista 10, 5545, transponder 208, controle 5627. Afirmativo, confirmando o transponder 5545, chame pronto 5627. 5545, 5627. Chame pronto 5627, com o atendimento correto. Pará, 5627. Alô, gol 1649 para o táxi, o POB é de 93, 2 horas e 10 e alterna Aracaju. Autorizado, táxi, sua direita via Índia, no ponto de estiver pista 0, torre 1 no 8.95. Ajuste 1-0, 1-0, gol no 649, boa viagem. 0-1-0 no 5 pela Índia, 1895, obrigado, até amanhã. 1-7-0, chama centro Recife, frequência 1-2-5.45, boa tarde, bom voo. 1-2-5.45, até a volta, obrigado. 3154, localizador. Ok, reduza para lançar de aproximação final. Tráfego anteriormente formado está agora 5 milhas à sua frente. Chama a torre 118.95. Então, 3154. Chamando a torre agora 118.93. 114, boa. Boa. O Rio 9048, reautorizado 2000, livre LS, reposto estabilizado. Autorizado para 2000. Autorizado. Salvador, muito boa tarde, Nero 6327, com a Quebec, autorização em Léo. Ajuste 6327, Quebec correto, ajuste no 010, pronto para cópia. Afirma, prossiga. Autorizado Salvador Ilhéus, plano Yankee, nível de voo 240, após modifica para 145 e prossegue visual para o destino. Saída Dael, Leda, após Leda Ilhéus. Decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5536 e o controle Salvador 120.8. Autorizado nível 240 para Ilhéus a princípio, após 145 prossegue visual, decola da 10 com curva direita, na saída da EL transição Leda, transponder 5536, controle 1208, transição na M6327. Transco semana saída da EL Leda após Leda Ilhéus. Da EL Leda Ilhéus na M6327. Atendimento correto após fonte para puxar o refinamento na M327. Tamará, M6327. Mantenha a posição, tem o tráfego que ultrapassou o marcador externo. Chanel 6314, solo 35, direito no 21.9. Direito, 219. Gol no 649, você visou agora a nave da TAN final no 0? Afirmo, gol no 649. Após o mesmo, a linha mantém a posição no 0. Gol na Atalan, mantém na 10, gol no 649. Afirmando, após a nave da TAN. Sim, após a nave da TAN, Ground, Ocean 6314, runway vacated. Ocean 6314, clear taxi via Alpha, report before taxi to Juliet. Alpha, report before Juliet, Ocean 6314. O pouso, tá? 3, 1 no 5, 4. Controle Salvador, passarei 2231, cordialíssimo, boa tarde. Boa tarde, chegada à mar e reporte para a descida. Assume identificação, vigilante. Quem identificou, dá no ideal descida já, passarei 2231. Essa para 050. Quem 050, 2231, possibilidade de voadura? Sim, autorizado, Duna. É muito grato, senhor. 4648, estabilizado. Rio 9648, 262 externo, contato Torre 118, 95. 18895 grato. Bom, na Torre 96, controle DS2000, livre LS, altímetro 1010, chama estabilizado. Para 2000, vai chamar estabilizado. Segurou a gente 5000, agora vão ter que alternar descer para 2000 e configurar. Santa 3217, ajuste no 00, acende identificação, desce para 4000, chegada a Ponce. 4000, ajuste 1010, acionado identificação, chegada a Ponce 3217. Bravo no 79. Tudo decolagem, pico no 01, no 649. Ocean S6314, approved taxi via Juliet Gate 05. Juliet Gate 05, Ocean 6314. Mangue abordada, decolada 38, controle 120, decima 80. 2080. Mike Eco Delta, decolado cruzado, 77. Mike Eco Delta, ciente Manati direto, mil pés, reposto livrando a CTR, Delta. Reportado, Delta. Mike 49, decolado 39, controle 1208. 208, obrigado, até amanhã. Amanhã é patinado. Controle Salvador, Gol no 649, passa 1500. Número 49, boa tarde, contato radar ao passar 2000, voa direto Leda, vigilância. Pois 2000, voa Leda, Gol no 649. Autorizado Juliette, portão 09, TAN 3154. Juliette 93154. Nove controle, a sua identificação desce 060, chegada a ponte, 9280. Nove meia quatro oito, solo 40 direito no 219. Rio 9648, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3, a posição é 1-0, tenta sinalizador quando lá. Alfa Kilo, 5-3,